conheci uma americana, natural de Salvador. Ela é linda como uma rosa, mais cheirosa que uma flor. Nosso amor é tão bonito, tão gostoso de se ver. Tem a cor do paraíso e a qualidade do prazer. Quando chego lá em casa, já começa a confusão. Comparo o telefone, vê se houve ligação. Todo dia penso nela, que vontade de te ver. Pode ser que vá embora, tô de casa com você. Miami, Miami Beach, Miami, Miami Beach, Miami, Miami. Miami, Miami Beach, Miami, Miami Beach, Miami, Miami. Conheci uma americana, natural de Salvador. Ela é linda como uma rosa, mais cheirosa que uma flor. Nosso amor é tão bonito, tão gostoso de se ver. Tem a cor do paraíso e a qualidade do prazer. Quando chego lá em casa, já começa a confusão. Compara o telefone, vê se houve ligação. Todo dia penso nela, que vontade de te ver. Pode ser que vá embora, tô de casa com você. Miami, Miami Beach, Miami, Miami. Miami, Miami Beach, Miami, Miami Beach, Miami, Miami. Miami, Miami Beach, Miami, Miami.